Слабо, не гэнду, тут не телефон. DigiTales apresenta Nerdbox. Muito bem-vindos, meus queridos nerds, em mais um podcast, dessa vez numa continuação do tema terror nesse mês de outubro, que é o mês mais tenebroso, mais legal de todos. E para falar um pouco de um tema bem simples, talvez não tão simples, mas que vai gerar muita curiosidade em você que com certeza vai querer pesquisar depois sobre tudo isso, que é sobre Dark Ambient. E eu trouxe um especialista no assunto, que é o meu amigo Lucas Biagi. Se apresente aí, meu amigo. Olá, pessoal. Eu sou o Lucas Biagi e eu tenho uma tendência a ouvir músicas obscuras de vez em quando. Bom, então dá uma introdução um pouco no gênero, já que você é o mais especialista. Dark Ambient é um gênero de música que consiste em pegar o efeito da música ambiente, ou seja, ambient, a parte ambient, e colocar uma temática mais horror, mais assombro, uma tendência mais a fazer trilhas sonoras que causem maior espanto, maior tendência às pessoas a tanto se espantarem quanto se assustarem com a trilha sonora. Um gênero musical que já existe há muito tempo, só que nunca foi definido um nome específico para ele. Sempre foi conhecido mais como trilha sonora de música de filmes de terror, sempre como trilha sonora, mas nunca um gênero específico. Sendo que ele já tinha começado já faz um bom tempo, já teve um começo na parte da música industrial, dos seus subgêneros, todo esse contexto da música em geral, e música industrial em geral. Certo, certinho. Só para dar alguns exemplos, que filme você diria que tem muito, tipo, 100% desse efeito Dark Ambient? E até um game também. Um filme que eu poderia citar, primeiro filme do David Lynch, Eraserhead, que é um filme que ele tem uma tendência a criar música que eles chamam de música incidental. Cada momento que parece assustador no filme tem uma tendência a criar um som que é perturbador, bem assombroso. David Lynch, ele usa muito de sons industriais, sons de indústria como fundo no filme. Também ele tem uma tendência a criar cada vez mais intensidade em certas horas no filme, que dá uma tendência Dark Ambient no filme. Mas fora isso, existem vários outros filmes de terror que utilizam da mesma fórmula. Um dos clássicos temas que se pode citar é aquele tema do Psicose, que é aquele... Thank you. leve tema que começa a aumentar de volume numa, tipo, num acorde que joga aquela sensação de assombro muito forte. Games, tipo, games tem Silent Hill, tem Resident Evil. Isso é uma coisa que se tornou, esse gênero é uma coisa que se tornou mais conveniente hoje em dia. Tem muitos jogos que estão começando a utilizar isso. Até mesmo jogos que não são de terror usam também trilhas sonoras que têm intensidade. Uma coisa que eu pessoalmente acho curioso desse gênero é que, assim, se vocês forem parar pra ver, como que música de terror surgiu? Já era enraizada na nossa cultura. Tanto que, historicamente, existem músicas, por exemplo, como músicas de rituais voodoos, que são músicas percursivas pesadas, que já são uma música com uma ênfase que parece aterrorizante. Música de ritual voodoo. Tipo, você já espera que seja uma coisa aterrorizante por si só. E é uma música fortemente percursiva. Cursiva. É basicamente a história da música Dark Ambient. E também tem filmes como O Gabinete do Dr. Caligari, que é um filme que adicionou no gênero, que é um filme enraizado na trilha sonora de terror. Apesar de ser um filme de um gênero do expressionismo alemão, ele é um filme que adicionou bastante no gênero em si. Mas historicamente, o Dark Ambient começou na música industrial. E a música industrial é assim. O que eu posso dizer é que ela começou desde a década de 60, 70, inspirada pelo que podemos chamar de musique concrète, que é um gênero em francês para música que ela é baseada em experimentações eletrônicas. Era a vertente mais experimental da música clássica. E a musique concrète, eu não sei como pronuncia direito, ela era formada por compositores como Stockhausen, Luigi Russolo e vários outros compositores que eles faziam experimentalismo sonoro nas suas épocas. E inspirou muito pessoas da música industrial, que elas faziam músicas e shows, uma tendência forte a criar espanto nas pessoas, apesar de não ser o gênero Dark Ambient em si, mas teve uma tendência forte a criar espanto nas pessoas, porque os shows eram tipo, os shows eram super elaborados, com pessoas de teclado fazendo tendo aquela estrutura revolucionária punk aliado à instrumentação eletrônica. Várias bandas da música industrial surgiram dessa época. Eu não sei citar todas, mas teve bandas como Nurse with Wound, uma banda alemã com um nome bizarro chamado Einstürzende de Neubauten, e várias outras bandas que surgiram dessa época. E essas bandas, fazendo aqueles sons punk industrial, faziam também, entre essas trilhas, algumas trilhas que eram espantosas por serem de um gênero assustador. Ela não havia uma descrição exata para um gênero assim, mas era proto Dark Ambient, as primeiras trilhas de Dark Ambient. E a partir daí começaram a ter vários artistas que começaram a desenvolver trilhas em cima disso. Como, por exemplo, eu poderia citar o próprio Nurse with Wound, que fez álbuns baseados no gênero. Também teve outros grupos como Lust Mord. E a partir da década de 90, que teve mais impacto no gênero, teve grupos como Benemite, Endura. Só que esse Endura é um grupo que faz música mais eletrônica, mas eles fazem Dark Ambient também. Teve vários outros grupos, como Zero Kama, que eu poderia dizer. Esse Zero Kama é um grupo interessante. Eles criaram a música percursiva igual aquelas vertentes históricas do Dark Ambient, as vertentes mais culturais da música africana. Eles criaram música percursiva com ossos humanos, o do Zero Kama. E o que que significa isso, né? Ossos humanos, que eu cheguei a ver essa música e achei bizarro. E onde que eles conseguiram esses ossos? Ossos humanos. Eles fizeram música, assim, eles fizeram instrumentos com ossos humanos. Eu não sei como eles adquiriram. Há controvérsias em relação a como eles conseguiram esses ossos humanos, mas só se diz que eles conseguiram ossos humanos e fizeram instrumentos de percussão e instrumentos de sopro com ossos humanos. Ou seja, as flautas que você ouve no álbum, o nome do álbum é um nome um tanto estranho, chamado The Secret Eye of Layla. Esse álbum contém várias músicas que tanto são experimentalismos eletrônicos quanto músicas percussivas e com flautas feitas de ossos humanos. A quantidade de bandas é muito grande, cara. É uma quantidade muito grande de bandas a serem explicadas. Mas é um gênero que influenciou bastante compositores de trilhas sonoras de games. Mas deixa eu entender. Essa banda, ela faz músicas assim pra quê, afinal de contas? Porque a gente tem bandas com letras, músicas mais assim. Até onde leva uma banda a fazer esse estilo que mais parece filme do que música pra um show, por exemplo? É assim, é a filosofia, né? É, no caso, é o movimento artístico que eles seguem. Como a música industrial era um movimento artístico em si, então eles seguiam essa ideia desse movimento artístico, fazer músicas que elas criassem algum tipo de rebelião, porque música industrial foi fundamentada no punk. E sempre elas tinham uma tendência a ser rebelde, a fazer alguma coisa contra os padrões societários. E muitos autores da música industrial faziam ou músicas agressivas demais, de uma tendência muito percussiva, muito cheia de violência nas músicas, ou uma coisa muito ambiente, muito sutil, muito estruturada em criar sons que causassem algum tipo de perturbação nas pessoas que elas estavam ouvindo. Porque esse era o fundamento da música industrial, criar alguma coisa impactante para as pessoas. E esses compositores que nasceram na música industrial criaram as músicas nesse contexto. Fazer uma coisa que era tendente a ser impactante para o público. E essas músicas, você acha que elas devem ser ouvidas em quais situações? Porque você pensa, eu não vou colocar um despertador com elas, porque eu vou acordar com o maior medo do mundo. Você acha que uma pessoa que vai ler um livro de terror, tipo um Lovecraft, um Edgar Allan Poe, você acha que ouvir essa música ajuda a ambientar a história do livro? Isso é uma coisa que vale a pena ser falada também, Diego. É o seguinte, como surgiu a música ambiente? Porque assim, dando uma breve explicação da música ambiente, por que que as pessoas... botam música de fundo para ouvir as coisas. Começou na época do impressionismo musical, que é compositores como Erik Satie, Claude Debussy. Esses compositores, eles são compositores que eles faziam músicas com uma tendência a você ouvir como fundo de alguma coisa. Tanto que o Satie, ele chamava a música, uma parte da música dele, chamava Furniture Music, que a tradução é mais ou menos como música de tema de garagem, de ambientes internos. Casas, música de casas, de ambientes, coisas que você faz, que é música para você ouvir dentro de casa, entendeu? E essa filosofia foi adaptando para música, para as músicas industriais, para todas essas temáticas, para que as pessoas ouvissem buscando alguma ambientação para elas sentirem mais assustadas. Tipo, eu vou sair na rua e visitar algum lugar assombrado. Eu vou pegar nada como uma música para criar uma ambientação em cima disso. Foi a partir daí que essa ideia começou a passar para a parte de terror, entendeu? Vou pegar uma trilha sonora e ouvir como fundo de alguma coisa assombrosa que eu quero ver. Ou um livro de terror que eu queira ler. E essa filosofia passou para várias ambientações, como filmes, jogos e assim por diante, séries e outros tipos de meios artísticos. A gente bem sabe, né, que a trilha sonora ela é, acho que, praticamente 60% de um filme, né? Quando você tá vendo um filme, se você ouve sem a trilha sonora, a coisa fica sem pé nem cabeça. Você imagina ver um Psicose, como você mesmo citou, sem nenhum som, sem nenhuma trilha. Ou o próprio expressionismo alemão, que não tinha nem voz, nem fala, a trilha era 100% desses filmes, né? E sim, se você tirar a trilha, fica extremamente monótono. Tanto que é só você parar pra pensar. Imagina você tá vendo um filme como Insidious, aquele filme de terror do James Wan, e colocar a trilha sonora de Lua de Cristal da Xuxa. Façam esse experimento quando vocês forem ouvir esse tipo de coisa. Peguem um filme de terror, uma cena de terror, e coloquem uma música extremamente alegre. Coloca o tema de Friends, né, no Psicose, sei lá, qualquer. Tema de Friends, pega o tema de Friends, vários tipos de músicas extremamente alegres. Vocês vão notar que a essência, a alma do filme de terror é a música. E ela tem um fundamento pra isso. Tudo foi estudado, tudo foi cuidadosamente estudado para criar esse efeito nas pessoas. Não é uma coisa que, eu vou pegar uma trilha sonora assustadora só porque dá certo. Nada, de acordo com a história que a gente vive, foi feito simplesmente porque funciona assim. Tudo tem um fundamento e tudo foi por base de tentativa e erro, até chegar num ponto onde culminasse todo esse contexto. Você, por exemplo, eu falando desse contexto todo do Dark Ambient, eu poderia falar que ele é um gênero musical ou um movimento artístico, então? Visto que tem tanta coisa envolvente nesse estilo. O que você acha, Diego? Do contexto do Dark Ambient, o que você acha? É um gênero musical ou um movimento artístico em geral? Aí eu vejo mais como um movimento artístico. Eu não me vejo indo num show de uma banda que faz esse estilo. Eu acho que ele funciona muito mais como um movimento artístico, pra ser estudado e tudo mais. E desse movimento artístico se surgiram várias ramificações. O Dark Ambient, ele é um contexto para um tipo de trilha sonora, mas tem vários outros tipos de músicas de músicas ambientes, como Ritual Ambient, que é um subgênero do Dark Ambient. Ele surgiu por bandas que queriam fazer nos shows delas rituais ocultistas. Ou seja, elas querem fazer um show que faça que. Tipo, um show que invoca algum demônio, algum tipo de coisa, algum tipo de tendência a criar algum tipo de ligação com o ocultismo nos seus shows. E elas faziam músicas que eram chamadas de ritual ambiente, que era música de trilha de fundo para os rituais delas. E isso realmente acontecia em bandas de música industrial. Elas faziam músicas de fundo para que elas fizessem rituais ocultistas. Isso é verdade. Se vocês forem pesquisar, vocês que estiveram ouvindo, vocês vão ver isso, vocês vão ver que existem muitas bandas que fazem esse tipo de coisa. E dessa parte do Dark Ambient, desse estilo em geral, tem muitas coisas que podem ser explicadas. Por exemplo, no Dark Ambient, você percebe uma coisa. Quão é importante a influência de tensão na arte audiovisual. Que, por exemplo, filmes, por exemplo, como a gente já havia comentado, você pegar um filme e tirar toda a trilha sonora dele. E, na sua opinião, Diego, qual é a trilha sonora que causou mais espanto pra você, em geral? Caraca, você me pegou, hein? Cara, acho que eu vou ficar com Silent Hill. Aquele jogo, acho que sem a trilha sonora você não sente. Ainda mais o Playable Teaser, né? O PT, que era pra ter sido o novo Silent Hill do Kojima e do Guillermo del Toro. Eu acho que só aqueles teminhas ambiente desse jogo já te deixa com cagaço, porque você não sabe o que você vai enfrentar na próxima porta, por exemplo. No meu caso, eu diria que a trilha sonora que mais causa espanto, assim, em geral, trilha sonora do Resident Evil 2. Eu citaria Silent Hill, mas você já citou, então já é uma coisa que abrange tudo. A trilha sonora do Resident Evil 2, como um exemplo geral, eu diria que ela dá uma. Que ela tem muitos trechos do jogo que a trilha sonora dá um impacto muito forte. Tanto que tem até uma cena que você tá dentro de uma. Você tá próximo da estação de polícia. E você tá dentro de uma casa de máquinas, próximo da estação de polícia. Quando você sai por uma porta, é o único evento onde você abre a porta e aparecem zumbis para atacar você. A trilha sonora, ela tem muita força pra criar um ambiente nessa hora. E é uma trilha sonora que eu poderia chamar de Dark Ambient, pela sua força, pela sua intensidade na hora do acontecimento. Deixa eu citar um outro filme aqui, que eu lembro que ele também teve uma parada um pouco parecida com essa coisa sombria, apesar de não ser um filme inteiramente de terror, que é o do Guilherme Del Toro, novamente, que é o Labirinto do Fauno. Não é só apenas criar um efeito, porque assim, tem música incidental, que você cria a partir do momento, música ambiente, que é a música que já cria uma ambientação durante o efeito do que você tá ouvindo, e a música que causa espanto, que a música mais é forte, mais intensa. E também acho que a gente tem que citar o silêncio, né? Acho que o silêncio por si só já ajuda muito, né? Sim, o uso do silêncio é muito importante nessas horas. The Binding of Isaac. Ele é um jogo totalmente em Flash. Ele é de graça, você acha ele fácil pra Flash, pra baixar e tudo mais. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac. Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Eleva um pouco as trilhas sonoras do Tim Burton, sabe, do Danny Elfman. E ele é bem assim triste, é um jogo que você vai ficar triste porque a história é pesada. Apesar de ser desenhos bonitinhos e tal, tem uma coisa mais pesada, sabe? Tipo, a história. É, porque tipo, você tem fases que você pega uns certos itens, o menininho, que é uma criança, vira um demônio enorme, assim, que é pra você atacar. Como se ele fosse meio que um demônio. Tem também uma trilha sonora que, apesar de ela não ser do gênero Dark Ambient, eu citaria uma trilha sonora que ela tem uma música que ela tem muito a ver com Dark Ambient. É, sabe Earthbound, aquele jogo pra Super Nintendo? A trilha sonora do último chefe, que é o Gygas, é muito conhecida por ser uma trilha sonora extremamente perturbadora. Eu diria que é uma trilha sonora que vale a pena ser considerada dentro do gênero, porque é uma trilha sonora extremamente intensa. Ela foi feita com apenas instrumentação de teclados, que eu diria, que é uma trilha sonora que vale muito a pena ouvir. Coisa que vale a pena comentar, Diego, é o seguinte: por que que nós sentimos medo quando nós ouvimos trilha sonora de terror? Por que que o som é tão forte assim quando a gente ouve música de terror? É assim, eu entendo que a trilha sonora, ela entra como uma coisa meio poderosa, vamos dizer assim. Se a gente pegar pelo menos RPG, que tem a função do bardo, o bardo pela música sempre tenta dar alguma coisa pros seus aliados, seja ajudar, dar um gás, uma força, ou seja, até para dar algum status negativo no inimigo. Eu sei que existe som que pode te deixar para baixo, ou som que pode te elevar a autoestima, né? Você pega até, por exemplo, quando você está na fossa, você costuma ouvir músicas de fossa, aí você fica mais triste. Com certeza, pegar uma música de terror é justamente para te deixar com cagaço, com medo, às vezes pode até te dar um trauma, né? Eu acho que entendo que a música tem esse poder de poder mudar um pouco do seu jeito. Tem até um estilo de música que eu quero comentar aqui, eu acho que eu já falei com você alguma vez, que é o estilo Eidoser, que são músicas que dão a sensação de você estar usando algum tipo de narcótico. Ah, sim, valeria a pena também comentar. O Eidoser, pra quem não sabe, o Eidoser é uma espécie de um remédio auditivo que inventaram na internet, usa frequências, que essas frequências sintonizam a mesma frequência do seu cérebro para que te crie uma sensação similar ao de alguma coisa. Alguns dizem que não faz efeito, alguns dizem que faz efeito, mas não se sabe. Mas teste por você mesmo, caso você queira ver. Não, mas antes, se você não é uma pessoa tão assim estruturada para conseguir tentar ouvir, pelo amor de Deus, não vai ouvir sozinho, esteja com alguém junto. Se dá algum problema, você, tipo, vai embora. Eu já ouvi e tal, mas não deu nada pra mim, mas é sempre importante ter alguém do lado, ainda mais se você for menor de idade e tudo, pra depois não falar, ah, foi o podcast do Diego que fez isso, né? Não vou botar culpa em mim, eu tô avisando. É, exatamente. Bem, busquem sempre auxílio de algum maior, se vocês estiverem ouvindo e vocês tiverem alguma tendência a serem muito influenciados por esse tipo de coisa. Sempre estejam acompanhados numa situação dessa. Mas assim, esse iDozer, tem vários tipos de coisas que esse iDozer diz que dá efeitos. Tanto que diz que eles têm efeitos de drogas, outros que eles têm efeitos de adrenalina extrema no corpo e algumas outras coisas. O iDozer é o que eu poderia chamar de Dark Ambient, por seu estilo drone. Ele praticamente é um estilo de música, porque ele só induz frequências nas pessoas. E você ouve o que tem de fundo, geralmente. Poderia comentar o seguinte, que é assim, é da parte que o Diego falou sobre músicas, e citou até bardos, músicas que tem uma tendência a causar um impacto no adversário ou fazer com que os seus aliados tenham uma tendência a se sentir mais inspirados. Isso é uma característica que é das nossas antigas guerras, que haviam as baterias, as percussões de batalha, que elas eram usadas para movimentar exércitos no passado. A percussão em si, a música em si, a trilha sonora em si, já é enraizada na nossa cultura como sendo uma forma de auxiliar tropas no ambiente de guerra ou causar espanto no inimigo. Percussão de guerra, que são chamados de war drums. Muitos vão conhecer por causa que tem alguns jogos, provavelmente, que falam sobre isso. Eles são a percussão que era usada em guerra para causar algum impacto no adversário. E isso foi evoluindo. Tem até um exemplo mais próximo, atual, que é o último filme do Mad Max. Tem aquele cara em cima do caminhão tocando guitarra. Aquele cara é um war drums. Ele cria trilha sonora para causar impacto no adversário. O pessoal fala, por que colocou ali? Tem uma explicação. Ele é um bardo. Ele na teoria é um bardo. A trilha sonora foi feita para criar um impacto nas pessoas. Tanto que se você for ouvir essas músicas culturais antigas, tem muito dessa influência de causar impacto no adversário. Essas músicas de percussão de guerra. Desde a nossa existência como seres humanos, nós tínhamos a tendência a confiar muito nos nossos instintos, nossos sentidos, para ter que entender algum ambiente. Por isso que se nós ouvíamos um som de um leão, de um tigre ou de algum animal que pudesse nos prejudicar, nós automaticamente ficávamos com medo e fugíamos. Ativávamos nosso instinto de fuga. E isso foi evoluindo conforme nossos tempos. Isso foi... É óbvio que nós evoluímos a um nível do qual a urbanização é mais presente. Essa raiz da nossa história acabou continuando e acabaram utilizando para criar as trilhas de filmes. As trilhas de filme elas são intensas e são fortes por causa disso. E sem contar também que sons fortes tinham uma tendência a nos causar pânico por causa que eram prejudiciais à nossa audição. E é um exemplo da parte da música que eu poderia citar, que as músicas elas têm uma tendência a criar um efeito para que emule essa sensação de que a gente tem que se afastar, entendeu? Por isso que surge essa natureza nossa de ter que sentir espanto por música de terror. Por causa disso, dessa tendência de ter que criar sons, ambientes de fundo que tem uma carga um tanto assombrosa quanto músicas intensas para nos fazer afastar. Mas sempre com muita variação de volume. Que não, que já foi dito, já foi dito geral mesmo, né? Eu trouxe você aqui justamente porque eu sei que é uma pessoa que se interessa pelo tema, que sabe o que é o tema. Eu mesmo não sei nem da metade dele. O que eu pesquisei, eu até entendi, mas eu entendi muito mais com você dizendo agora sobre isso, por isso que eu te trouxe aqui para falar sobre esse gênero, aproveitando que outubro é o mês do Halloween, e para as pessoas entenderem o que é mais, saber um pouco mais sobre games e filmes, e depois assistir eles com outros olhos, né? Tentando, ao máximo, ouvir a trilha sonora de fundo. Se você tem, por exemplo, um PlayStation 4, tem um fone de ouvido, eu até peço que você veja esse filme com os fones de ouvido, que você consegue captar melhor o som e entender mais do filme. Que às vezes pela TV, sem o fone de ouvido, é muito difícil de você, na sua casa, captar essa trilha sonora. Então o fone já dá uma bela ajuda para isso. Não chega a ser que nem um cinema, mas te ajuda a ter essa sensação um pouco mais aflorada. E bom, só para finalizar, onde que as pessoas te encontram, como sempre, né? Podem me encontrar no site Humanoides. Eu fiz até um artigo recente sobre Dark Ambient lá. Exatamente. E também vai estar todas as informações aí no post, tanto pelo YouTube, em vídeo, tanto em podcast também, vai ser lançado nas duas mídias, para aqueles que estão em casa e querem ver as imagens, vejam no YouTube, e quem não tem tempo, ouça aqui por som também, você vai ter uma grande ideia do que é a maioria das coisas. Então, eu vou ficando por aqui, e se você tem alguma coisa mais a acrescentar, manda um e-mail pra gente, deixa nos comentários do blog, a gente com certeza vai ler, e se tudo der certo, a gente pode até comentar no próximo podcast também, né, a falta de alguma coisa que teve nesse que não teve nesse podcast. Bom, eu vou ficando por aqui. Bons sustos para vocês, bons filmes de terror e boas leituras tenebrosas. Falou, pessoal. Boa análise de músicas para vocês. DigiTales apresentou NerdVox.